Futuro pastor de igreja evangélica, por que você não vai fazer um harakiri baiano, meu querido? Enfia quatro dedos nesse teu cu, seu antissemita de merda, e rasga, filha da puta. Pastor de igreja evangélica é tudo heresia. Para começar, você não tem como carregar 5.000 e tantos anos de teologia, mistagogia, metafísica, teleologia, entendeu? Antropologia, sociologia, história, geopolítica, debaixo do braço num simples livro, entendeu? Que, aliás, ali contém vários livros. Se a tradição oral, ó, imbecil, tu não tens capacidade para nada. A Bíblia não é para ser estudada diretamente nela. A sola de escritura é totalmente incompleta, entendeu? Se eu te fazer quatro perguntas aqui, tu vai correr no Google a procurar porque tu não sabes, entendeu, seu merda? Quem foi a Sulamita? Entendeu? A mãe do rapaz que induziu o Arão a fazer o bezerro de ouro. Você não sabe. Qual era o nome, entendeu, do pai e da mãe de Moisés? E qual o nome de Moisés, entendeu? Você não sabe. Você vai pro Google, porque isso não tá na Bíblia. Você, qual era o gosto do maná que tinha o que cair na travessia do deserto? Você sabe, filha da puta? Você não sabe de porra nenhuma. Tu é pastor de igreja, entendeu? É tudo analfabeto de pai e mãe. São incompletos, não tem ecdótica. Não sabe nem interpretar a porra, nada de nada do grego. Vocês têm a ousadia, a petulância de confundir veneração de ícones com adoração de ídolos. São quatro palavras totalmente distintas no grego e vocês conseguem fazer esse absurdo de deturpá-las propositalmente, que é um bando de filhas da putas. Entendeu, seus lixos? Outra coisa, ô, seu canalha, a mesma coisa passa também no hebraico e no aramaico. Adoração de ídolos não tem nada a ver com veneração de imagens. E você chama os católicos, o cara, pra tudo de idólatra. Idólatra é você que só doido por dinheiro, dinheiro de pobre, vagabundo. Outra coisa, a lei do dízimo acabou com a destruição do templo de Jerusalém. E há uma lei chamada Maariv, entendeu? Que você só tem que pagar 10% do que sobra. Você tem que pegar todas as suas despesas fixas. Depois que você pagar tudo que for despesa fixa, aí você vai tirar 10% disso aí, do que sobrou, que vai ser dado para o dízimo, e era para o grande templo, não é para dar vida a pastor vagabundo, entendeu? Analfabeto, desdentado, tá que nem vocês são, bando de filhas da puta. Com o perdão das putas, pá, que não parece um pariu, umas melas feitas si, entendeu, seu lixo? Quem tem que se dar o respeito é você, analfabeto, boçal, arrogante. Burro, põe-te no teu lugar, macaco. Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, recentemente eu produzi um conteúdo aqui pro MGTOW TV, porque o meu canal no YouTube, né, ele tá travado por um tempo indeterminado. E o vídeo em questão era um vídeo que há muito tempo queria fazer, né, a pedido de alguns inscritos, né, porque anteriormente eu já tinha feito um vídeo abordando o mesmo tema, que é teologia, né, religião, que eu contava da minha experiência quando eu fui pela última vez numa igreja, né, nesse caso era uma igreja católica, né, inclusive eu fiz um vídeo no YouTube, né, sobre esse ocorrido, eu não sei se está disponível aí na MTV, né, no MGTOW TV, mas eu vou deixar o link do vídeo do YouTube no comentário fixado. Então, como eu disse anteriormente, recentemente eu postei um vídeo, né, chamado Degeneração Protestante. Na minha opinião, o vídeo ficou muito bom, tá? Mas, teve certos inscritos, nesse caso, um só, tá? Basicamente um só, meio que levou isso pro lado pessoal. As críticas que eu fiz no vídeo aos protestantes, esse inscrito, ou sei lá, simplesmente alguém que caiu assim de paraquedas aqui no canal, se sentiu ofendido, levou pro lado pessoal a crítica. Interessante no comentário, ele fez vários comentários, mas o primeiro foi o mais interessante, que ele disse o seguinte: ah, o seu conteúdo é bom, eu gosto dele, só que dessa vez você falou muita merda. Engraçado, quando eu faço vídeos falando um monte de porcaria sobre mulher, meus vídeos são bons. Meu conteúdo é incrível, é fenomenal. Quando eu faço um conteúdo fora da caixinha, não falando de pessoa que menstrua, aí meu conteúdo é uma merda. Meu conteúdo é uma bosta. Muitos tomam sua red pill, né, para as questões afetivas sexuais. Mas quando o assunto é tomar uma red pill, ter um despertar sobre os problemas políticos e religiosos, aí não. Aí o pessoal rejeita a red pill e o despertar, porque eles sabem que isso é o que resta de identidade para eles se agarrarem. O vídeo que eu fiz falando dos católicos no YouTube já tem o quê? 1000 visualizações e não teve uma única crítica de um católico de merda. Nesse caso, vocês sabem que qual é o perfil do católico de merda, né? É o cristão conservador, salvador do ocidente, o famoso famigerado Zé Cruzadinha, né? Um Paulo Cogos da vida. Não apareceu nenhum Paulo Cogos da vida reclamando das críticas que eu fiz à Igreja Católica, sendo que em muitos vídeos do canal, sempre quando eu quero fazer uma crítica ao genocentrismo, eu sempre abordo a questão da doutrinação marianista que foi promovida pela Igreja Católica. E nenhum Zé Cruzadinha de merda ficou revoltadinho com o conteúdo que eu fiz. Pelo contrário, os caras são bem maduros e sabem levar em conta que o vídeo que eu faço, a crítica, a observação que eu faço, não é para eles levarem para o lado pessoal. Assim, quando eu faço alguns comentários sobre mães solteiras e os filhos de mães solteiras. Eu sei que a maioria do pessoal do inscrito do canal, consome o conteúdo aqui, é filho de mãe solteira. Só que eles sabem que não podem levar isso para o lado pessoal quando eu faço a crítica. Que eles estão fora dessa caixa. Eles são a exceção. Quando eu gravei o vídeo, eu até disse, isso são observações pessoais minhas quando eu faço a crítica sobre os protestantes. Que, na minha opinião, minhas críticas foram bem pontuais. E o objetivo do vídeo em questão nunca foi promover uma competição entre católicos e protestantes. Isso não foi o intuito do vídeo. Por que eu ficaria criando uma rixa? Então não sei por que o cara em questão ficou ofendido pelo vídeo. Com certeza ele deve ser protestante, deve ser pentecostal, algum dessas denominações evangélicas de merda. E ele levou pro lado pessoal. Nunca foi o intuito disso. Ele veio falar, não sei o que, os países católicos são os mais degenerados e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Né? Recentemente, eu vou deixar inclusive o link na descrição. Um é um vídeo do BitChute, que saiu recentemente pelo canal Red Ice TV, né? Pela Lana e pelo Hendrick. E o outro é um link de uma matéria do Remix News, que é um site americano de direita conservadora. Que, olha que engraçado, os luteranos que vivem na Polônia, né? A Polônia, porque não sabe, é um país católico. Os luteranos, protestantes, tá? Luterano é protestante, tá? Não vem porque o rapaz do vídeo falou que pentecostal, o rapaz dos comentários disse que pentecostal não é protestante. E aí vocês estão vendo aí na tela, em branca aí as letrinhas aí, ó. Tudo o que as denominações protestantes, as divisões delas. Pentecostal é protestante sim, tá, amigo? Você falou que não era, tá? E outra, Testemunha de Jeová e Mormon não é protestante não, tá? Eu sei disso. Já pentecostal é protestante. Não venha neopentecostal, é protestante sim. Não é porque é neopentecostal que não é protestante, que é protestante sim. Como neomarxista, não deixa de ser marxista, continua sendo marxista sim. Voltando ao assunto, recentemente, né, tava vendo uns links que na Polônia, os luteranos, os protestantes luteranos evangélicos lá de lá, estão promovendo diversidade na Polônia. Por quê? Os católicos poloneses são em sua maioria de direita e eles colocaram no país um governo de direita. Só que os luteranos, os protestantes na Polônia, em sua maioria são liberais, são de esquerda. E eles estão promovendo o quê? Cotas de imigração, que é um bagulho lá que a União Europeia está promovendo, que os países como Polônia e Hungria têm que começar a aceitar imigrante. E os luteranos estão querendo trazer para a Polônia mais de 400 mil imigrantes da África subsaariana. E por que isso? Porque os luteranos, que em sua maioria são de esquerda, eles querem mudar, né, a identidade demográfica do país. Assim, eles conseguem mudar o cenário político, mudando também a denominação religiosa do país, né, de um país de maioria católica para um país de maioria protestante. Consequentemente, o país se torna um país de esquerda. Eu vou deixar os links aí na descrição. Vocês podem ler a matéria e o rapaz em questão pode assistir o vídeo. O vídeo do BitChute tem, se eu não me engano, 2 horas de vídeo. Eu também quero compartilhar com os senhores um livro. Se chama Open Heart, Closed Doors, Immigration Reform and the War of Mainline Protestantism. O livro em questão, ele aborda o papel que os protestantes liberais desempenharam na promoção da diversidade cultural na América e na pressão por novas leis de imigração durante os anos 40 após a aprovação restritiva da lei de imigração de 1924. Essa lei depois foi reformada pelo Ronald Reagan e os esforços dos protestantes que acabou reformulando todo o cenário cultural e religioso dos Estados Unidos. Durante esse período, os protestantes eles contribuíram para novas políticas de imigração para defender um grupo mais diverso de pessoas, de recém-chegados que entrassem na América. O que é chamado de melting pot. Quem assistiu a Europa, a Última Batalha, tá ligado o que é isso, melting pot, que é caldeirão, né? Esse negócio de diversidade, inclusão, igualdade, é tudo lorota de protestante de merda. E por causa desses programas criados pelos protestantes, que nesse livro Open Doors fala, em 1965, o sistema de cotas baseado em raça e origem nacional foi abolido nos Estados Unidos. O que acontece? Antigamente, para você pisar nos Estados Unidos, você tinha que ser caucasiano. Agora não, qualquer imigrante para entrar nos Estados Unidos pode ser de qualquer religião, qualquer raça. E essas pessoas, por terem religiões e raças diferentes, eles não conseguem se assimilar ao país. Isso acaba gerando distúrbios sociais. É igual está acontecendo recentemente agora na França, com a morte daquele argelino filho da puta, bandido de merda lá, que desde os 15 anos, hoje o moleque morreu, tem 17, mas desde os 15 anos, o desgraçado tomou um monte de passagem pela polícia. E olha só, e o cara é filho de mãe solteira. Então, como eu falei anteriormente, em 1965, as cotas baseadas em raças e origem nacional foram abolidas. E por causa desse ativismo, que os protestantes, que em sua maioria eram democratas liberais, que eles ajudaram a criar, o que aconteceu? Acabou com um domínio de 3 séculos de poder político da classe branca protestante trabalhadora, né? Que é o chamado WASP. O que levou ao declínio desse grupo nos Estados Unidos. Esse livro é bem complexo, ele é bom também. Tem poucas páginas, não é muito, mas é interessante você ver como os liberais protestantes destruíram o próprio país, transformaram um país numa porcaria. O relativismo deles de classe, de raça, ferrou com uma própria nação. E agora uma população inteira inocente de white anglo-saxon protestante, WASP, tá tendo que pagar com o próprio sangue. Hey, what the fuck is up with your pants? All right, bitch. Now, bitch. You wanna fuck with Jalen, huh? You wanna fuck with Jalen, bitch? Fuck you thought this shit was! Fuck you, bitch! Bleeding, get all that shit, get all that blood. Turn over, bitch. Bleeding, bitch. Fuck you thought this was, nigga! Por causa dessas putarias que eles têm aí, louco pra ter mão de obra barata pra eles poderem explorar e aumentar suas riquezas. É uma merda mesmo, né, pô? Evangélico é uma merda mesmo. Até a próxima, pessoal. Salve, galera! Vamos continuar aqui com a nossa série As Loucuras nas Igrejas Evangélicas. Vamos começar aqui com os pastores falando em línguas. Isso é inspirado no Dendê do Dragon Ball Z. Carato, poporonga, pirito, pará. Os pastores são de Nameco Zen. Pacarato, poporonga, pirito, pará. E foi através do Dendê do Dragon Ball que os pastores passaram a falar em línguas.